Ei, improviso 2014. E a lição do dia é: pense bem antes de me fazer uma diz, moleque, porque eu posso não levar na esportiva e foder sua carreira em apenas um rap. Quando os mano de kit me pondo repeats, gastando os beats em Miami Beach, cercado de beat, moleque nas track, fudendo os trap, focado no rap, mostrando o espanto de canto no canto. O santo que digo e sigo, não ligo, não abrigo perigo, amigo, esse é o abrigo, fudido, bandido, contido, improviso, e vis, improvisualize nos bancos, porém, esse tem mais de 100, não vem que é fatality man. Nessa brisa improvisa pesado, se liga o recado, chegando, chegado, irritado, e o lado afetado de pé atacado, é faco, sem brilho, opaco, o tiro errado no escuro, em cima do muro, veja o futuro, tá ligado, mano, passando um pano, então vamos que vamos, passagem de ano, o cano metano africano, é dando favela, corrida, viela, dá um salve pra ela. Riago de fela, chamou o QG, quando vem nesse RAP, botou pra fuder, é mais quente que fogo, seu ouvido arde, minha vida é um jogo, ganhei very hard, registra de card, a noite é tarde, silêncio alarde, o preto encarde, completo metade, seu memory card, revendo reprise, ganhei very easy, moleque improvise, se tiver deslize, vise, e visualize, direto e reto, esperto, o certo do vídeo, sem essa revide, essa conta de vídeo, no pique tá aí, geração Rashid, eu acho que sim, do começo o fim, my body is lean, sem fronteira da team, contado por mim, eu faço show, rima speed no slow, tipo quando imparem, fazem roll, veste, vacilo, Joe, e depois dessa quero ver dizerem que eu rimo todas as tracks no mesmo flow.